104.0 pronto. Sente, mantém a ponte esquerda. Até. Hello, Alvaro Aguinot de Europa, 084. Zero, go ahead. Europa, 084, we are ready to push and start in 10 minutes. Okay, in 10 minutes to Madrid, 330, stand by to copy. Stand by to copy, Europa, 084. Go 604, Lima, mantém 1-0. Lima, mantém 1-0, 604. Cinco decolou 1-8, controle 19 decimal 35. 19-35, boa noite. Valdo Rio 9647. 9647, possível. Autorizaria o push acionamento aguardando 4? Se está autorizado, chame táxi, aguarde 4. 604, linha decolagem, vento 180 graus, 5 nós. Linha decolagem 1-0-604. Europa 084, Salvador Becker. Go ahead for Europa 084. Okay, your flight plan route, it's long, okay? The airway there, Upper Whiskey 10, does not reach Romeo Eco Charlie with its Recife and then to Noronha, okay? You have to make a change message to modify your route. The route is wrong. Thank you. We modified our flight plan, Blue. I understand. It's affirmative. Call the your staff to modify your flight plan route, and then call you back to start up. Thank you. 604 decolou os 20, controle 1935. 119, confirme. 35. 65, ciente. 3, 1, 2, 3, 3, 5. 3, 5. Alfa, Europa 084. Zero, go ahead. Europa 084. Go ahead, 084. Yes, and what is the modification you want us to do? One minute, please. Okay, the problem is in your flight plan, the route is upper, after Zipa, upper Whiskey 10, and then Recife, and then the route continues. The LA until Recife, it's not upper Whiskey 10, okay? It's not the upper Whiskey 10 until Recife. And Zipa is also not in the route to, through Recife, okay? So you have to check your flight plan route and make a change, okay? Make a change to correct it with your flight plan. How long is it to take us this delay? Okay. No, what I mean is, how long will it take us this delay? Okay, it depends on your staff, on your, as soon as you make the change, the flight plan is changed to the correct route, and the receive center receives it and process it, it's gonna be cleared. Salvador é o Rio 9647, com 3 a bordo, alternando com fins, 3 horas e 30 de autonomia, está pronto para o táxi para a cópia. Autorizado táxi até o Ponte Perdão no zero e autorizado tráfego do Rio 9647 até Guarulhos no nível 300 na Peruísque 58. Decola com curva direita, saída é a Gole, transição Gonza. Aciona 5407 e o controle 19 decimal 35. Aqui é autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, assim como a rota do plano de voo. Nível 300 para Guarulhos via Aperuísque 58. Decola da 10, curva pela direita, saída Gole, transição Gonza. 5407 no transponder, 11935 controle. Correto, chame no ponto de espera pronto. Chamarei no ponto de espera pronto. Rio 9647, aproximando o ponto de espera da 10, está pronto. Autorizado, alinhagem decolar, vento 1970 graus, 2 nós, Rio 9647. Autorizado, alinhagem decolar, Rio 9647. Salvador, Europa 084. Zero, wait for, go ahead. Yeah, we've been young with our ground service on touch and they are going to modify it. Anyway, we have the routine on the machine, it's fine. And can we start pushing and preparing or have to wait until you receive it? Okay, I have to wait until you receive clears, okay, your flight plan, because if there is any other mistake or anything that's not alright, I have to check it again, okay? So, stand by to start and push back. You made the modification right now? Yeah, modification has been already done. Okay, so maybe I think some 3 or 5 minutes. I'll check it with the receiver again. Salvador 0-7-4. 0-7-4, proceed. Thank you, Brava, atualização, Guarulhos, 0-7-4. Ok, 360, Guarulhos, aguarde cópia. Rio 9647, decolas 27, controle 19, decimal 35. Total 9908, autorização possui a informação Bravo. Confirma a aeronave. Total 9908. Final 9908, não tem o seu plano no sistema aqui ainda. Aguarde instruções, é para Guarulhos, confirma. Informativo. Que aguarde. 360. Tem uma pergunta com mais saída, se possível, qual seria? É, a Gole Gonza. Gole Gonza, filha. Total 9908, informo que seu plano não consta aqui no sistema e também na Recife ele não possui. Ele está checando com o plano de voo lá, verificando o seu plano, ok? Vamos verificar, obrigado. Vitor, tá 3178, autorização Maceió. Confirme. Para autorização Maceió. Que é 3178 Maceió, é isso? Isso. Então é 3178. Isso aqui, aguarde cópia Maceió 330. 330 na escuta. Salvador, Master Top 9843, câmbio. Salvador, Master Top 9843, câmbio. Master Top 9843 para Guarulhos, aguarde cópia. Ciente, aguardando cópia, Master 9843. O total 9908 é Salvador, voltamos. Chega. Ok, chequei lá com o Recife e ele não possui, o plano de voo também não possui o seu plano lá, ok? Verifique junto à empresa aí se houve algum problema de preenchimento, que né, tanto ele como eu aqui não temos o seu plano. Ok, obrigado. O 074, possível. Autorização, 074? Tá, só um minutinho aqui, aguarde. Salvador é o Master 9843. Por gentileza, já teria aí o nosso plano? Senhor, já tá certo aqui. Só aguarde, estou checando um detalhe aqui, aguarde. aqui, o Gol 074, uma cópia? Está autorizado para Guarulhos, nível 400, na Polisque 58, decola com curva direita, saída Gola e transição Gonza. Aciona 5405 e o controle 19.35. Guarulhos 400, APUISC 58, decola da 10, gole, Gonza, 5405, 935, gol no 074. Correto, chama para o puxa acionar. Chama lá, gol no 074. O Master Top 9843, sua cópia. Prazer. Autorizado Guarulhos 380, que é negativo 400, na APUISC 58, decola curva direita, saída Gola e transição Gonza. Aciona 5402, controle 19.35. Autorizado Guarulhos, nível 380, pela Irantã Brisk 58, fazer decolagem com curva direita, subida agora, transição Monza, 5402 no transponder, 119.35, controle de saída, Master Top 9843. Correto, chama para o push acionar. Está pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi, Master. Total 9907. Confirmando 08. Falar 08, prossiga. De acordo com a informação da empresa, foi passado no 841 para a IS de Salvador, sargento Carlos Alberto. Foi hoje à tarde esse plano transmitido, foi passado? Pela informação da empresa. Em Salvador, está passando o Rondo Tango. Falou Tango Golf, reporte tem checado final no 7. Tango Golf, já está legal. Que eu tô para a guarda e vou checar aqui com a IS novamente, hein? Ok, graças. Aumenta o Tango Golf, já está visual no setor norte? Oh. Quem fala, me trem checado, final da 1-7, Golf. É para acabar na final 1-7, baixada, onde eu tô, Golf. Salvador, vamos no 074 para o puxa acionamento. Autorizado, puxa acionar, chame para o táxi, Gol 074, portão 1. Autorizado, puxa acionamento, chama o táxi, Gol 074. Que Romeu Tango Golf avistado final, cheque o trem, livre pouso, pistola 7. O vento 180 graus, 2 nós. E baixado e travado, final 17, Romeu Tango Golf. Europa 08, Salvador, again. For Europa 084. Okay, sir. Our information service room, we checked with them, and it appears that the same route, okay, there was no change in the route. They just gave them to change, but there was no change in the route, okay? You have to check your route, check your complete route in your flight plan, and make a change in the route, okay? Because it can't be cleared a route that is not the same route you're going to make until Madrid, okay? Okay, understand. Now change the flight plan. Affirmative. The problem was that in the flight plan there is your departure via Zipa and then APUISC 10 and then Recife, okay? But the only APUISC 10 doesn't go until Recife, okay? It doesn't pass in Salvador. There is a mistake in your flight plan route. You have to check it and make the change, okay? So it can be cleared. We call with our operation here and they changed. I don't know what happened. Neither do I, okay? I don't know what's happening also, but the problem is that there is no change yet in the flight plan route. Okay, thank you. Model 3178.4 autorizado, 330, Maceió, na Perusque 58, decola com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5413 e o controle 19.35. Autorizado Maceió, 330, Perusque 58, com curva esquerda, Puca, Aracaju, 1935, controle 5493, transponde até 3178. Correto, chama para o puxa acionar. Já para o puxa acionamento, 3178, no 7. Salvador Tower, good evening, Argentina 1911. Argentina 1911, stand by. Puxa, estacionamento 3178. 3178 no 7. Tá livre, puxa, acionar a chave táxi. Livre, chama táxi. Torre Salvador, Azul Alfa, Azul Índia. Salvador Azul Alfa Zulu Índia. Azul Alfa Zulu Índia, retorne a chamada aqui em torno de 20 minutos, ok? Estou com muito tráfego agora aqui no setor. Ok, Zulu Índia sente. Ok, seu solo 44 autorizado, até a bata, eu estou achando a frequência livre, Golf. Táxi Gol 0074 com 57, 4 horas Galeão. Ok, livre o táxi à direita, até o ponto de espera e chame pronto para a lei, hein? Esse é o ponto de espera, chama na pronto, Gol 074.